com saudades. Não faz nenhuma hora que me diz que não dava mais, que não desculpa por várias vezes ter deixado por gostar demais. E se tiver perdão vai ser o mesmo, isso é sempre igual. Você disfarça enquanto eu finjo, isso é tão normal. Se tá faltando mais amor em nós dois, a gente se encontra de novo.